No momento da morte. No momento da morte você pensa em quê? Você já pensou em pensar o que você pensa no momento da morte? Não estou complicando não, Bímola. Estou falando normal. Então, você já pensou o que pensar no momento da morte? Dizem que quando a pessoa está para morrer, ela fica lembrando da infância, das coisas antigas. É assim, já ouvi falar muito disso. Bom, aí já é outra história, né? Aí já é dito popular, né? Não tem nada a ver. Não sei, nem parei para analisar. Estou falando agora e você já está dando bronca aí. Bom, aliás, você só sabe dar bronca, né? Então, no momento da morte, o que você pensa? O que pensar? Você já pensou? Já pensou? Então, já pensou, Bímola? Ah, você ainda está fora. Não pergunte nada para você. Tá bom, sim. Se é, eu esqueço, é verdade. É minha cabecinha de pano, né? Nossa, tanta coisa para pensar, Bímola. Tanta coisa para pensar, para a gente pensar, né? Dia 21 chegou cobrança. Já chegou cobrança para o dia 21 já. É cobrança de 2 anos da Krishna FM. Já passa. Imagine, já fazem 2 anos que nós estamos na Krishna FM. 2 anos, Bimala, é demais, hein? E dia 21 é aniversário do Senhor Amachandra. Aí as pessoas vão, eles pensaram, né? Planejaram fazer o aniversário da rádio no dia do Senhor Amachandra. Então, mas não é bem assim. A gente faz tudo na ignorância. A pessoa na ignorância faz assim, tudo a olho, tudo de qualquer jeito. É o nosso caso, nós estamos, eu e a Bimala. Nós vivemos no modo da ignorância. Nós estamos tentando atingir o modo da paixão e a gente não planejou nada. A gente deixa a vida nos levar, deixa a Krishna nos levar, né? Uma hora a Krishna nos leva, outra hora a vida nos leva. E aí nós fomos obrigados a mudar de endereço, de domínio, né? De rádio. E aí aconteceu que mudou e caiu nesse dia 21. E esse ano, porque o calendário védico não bate com o calendário comum não bate com o calendário védico. E o calendário védico, cada ano, cai numa data diferente. Então, aconteceu, né, calhou de cair no dia do aniversário do Senhor Amachandra, a cobrança da rádio. É quando a rádio Krishna FM já faz 2 anos, vai completar 2 anos. Ah, não tem nada a falar, não tinha nada que falar disso? Tá bom, Bimala, então tá. Bom, então no momento da morte é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 5. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, que vai fazer 2 anos de vida. Estou feliz, mais feliz, Bimala. Essa cobrança nos alegra, né? Se a gente não pagar, aí caça a rádio, aí a rádio sai fora do ar, né? Mas eu estou feliz com essa cobrança. Ah, ninguém perguntou. Tá bom, não, sim, senhora. Continua falando. Bom, tem aniversário. Tem aniversário, tem a quebra do jejum, horário de quebrar o jejum, e neste dia 25 também tem o Esqueça Livros de Prabhupada. Nossa, tanta coisa no programa de hoje, hein? E eu falando demais aqui. Tá bom, Bimala. Sim, não, sobrou. É, o culpado sou eu, sou sempre eu. Você falou que não deu tempo no programa passado de ler o passatempo, porque o passatempo do jejum de Ekadashi era grande. A culpa não era minha, não. A culpa é sempre minha. Tá bom, é verdade, eu não obedeci à autoridade, né? A culpa é minha mesmo, você tem razão. Ah, não é fácil, não. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Bom, o que eu estava falando? Se você me corta, eu já me perco. Ah, bom, vamos ver o que acontece no momento da morte com a tradução e significados dados. Até o Bhagavad Gita agora também é aberto a olho, né? Você vê, até o Bhagavad Gita, a única coisa que a gente planejava e fazia planejando era o verso do Bhagavad Gita, agora também é a olho e o ouvinte também pode escolher, né? É verdade. Então tá bom. Então vamos ver o que acontece no momento da morte, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Abhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha.

incessantemente. Aí, tá vendo? Prabhupada mata a pau, né? Quando eu devo cantar Hare Krishna? Incessantemente, constantemente, todo dia, toda hora. Não dá? Dá sim. Nem que for mentalmente, dá. Seguindo os passos do Senhor Chaitanya, tá como cantar Hare Krishna. Seguindo os passos do Senhor Chaitanya, sendo mais tolerante que a árvore. Lembra que nós falamos, né? O Hare Krishna, ele tolera, né, todas as loucuras das pessoas, porque ele é tolerante. Ele é mais tolerante, o Hare Krishna de verdade, né, é mais tolerante que uma árvore. Ele é mais humilde que a grama na rua, que a palha na rua, a folha na rua, né? Isso aí que o vento joga para lá e para cá. E oferecendo todo respeito aos outros, está vendo? O Hare Krishna de verdade, ele faz igual o Senhor Chaitanya, oferece todo respeito aos outros, sem exigir respeito em troca. Não tem aquela história, ó, me respeitem, eu sou mais antigo, eu sou devoto antigo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, o devoto de verdade nunca exige respeito em troca. Ele dá respeito a todos e nunca exige respeito. De tal modo, a pessoa será capaz de partir com êxito do corpo, lembrando-se de Krishna, e alcançará assim a meta suprema, voltar para a morada eterna de Deus, voltar para Krishna Loka, a principal morada de Deus no céu transcendental. Tá bom, já parei de falar, é bom não falar pouco hoje, né? Sim, senhora, não, tinha tanta coisa para falar, mas hoje tá meio corrido, né? Tá bom, sim, senhora. Bom, você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link. Ah, esqueci. Você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica ali, ó, livros novos. Se não achar, fala com a gente. Já cliquei, não vou clicar não, Bimola. Já tem um monte de janela aberta. Ele vai fazer a burrada de abrir em cima da outra. É o burro mais rápido do mundo, esse lixo eletrônico. Tudo bem, né? Fala, mete o pau no lixo eletrônico, no lixo mecânico. Mas tudo a gente pode usar para Deus, né? Então tudo bem. A gente faz um bom uso de um mau negócio. Bom, tá aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Já aparece aqui a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, o que quer falar, Bimola? É verdade, tem o Bhagavad Gita normal, desce mais quatro livros aí. Esse aí você encomenda uns dois ou três, né? Dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Então tá combinado. Sim, senhora. Tá, já parei de falar. Qualquer dúvida já sabe, né? Já falei também. Tá. Então vamos lá. Vamos lá, o que a gente ia falar? Depois do Gita, já estamos depois do Gita. Nossa, que bagunça aqui. Ah, tá. Neste dia 25, o jejum deverá ser quebrado das 7h04 às 10h13, tá? 7h04 da madrugada. Para quem acorda à tarde, 7h04 é madrugada. Tá. Quebrar o jejum das 7h04 da manhã às 10h13. Esqueça livros de Prabhupada. Tá, vamos lá. Esqueça livros de Prabhupada, cadê? Tá, não vou clicar não, vou abrir outra janela aqui, senão dá zebra. Bom, neste dia 25, ih, cadê? Não quer abrir, Bima? Ah, tá aqui. Tanta coisa aberta, tanta janela aberta aqui. Bom, gente boa, dia 25 é dia do Esqueça Livros de Prabhupada e Compartilhe Conhecimento. Amigos, precisamos de voluntários de todas as partes do Brasil para esquecer livros de Prabhupada. Vamos, deixe no restaurante, ponto de ônibus, dentro do metrô, no banco, táxi, recepção, sala de espera, bibliotecas, qualquer lugar, você escolhe. Vale até um bilhetinho explicando o projeto e o presente. Tipo assim, ei, você que achou esse livro, agora ele é seu. A iniciativa faz parte de um projeto de incentivo à leitura e compartilhamento de conhecimento. É, agora, então, você viu na rodoviária de Adamantina, tem lá uma caixinha que colocaram lá livros. Pegue, leia e devolva, ou coloque livros lá, sei lá como que está lá. Então, qualquer lugarzinho que você achar, árvore do conhecimento, né, estão pondo caixa de livros em árvore para as pessoas lerem mais. Então, onde você achar melhor, você coloca aí, você esquece um livro de Prabhupada e compartilha conhecimento. Dia 25 de janeiro de 2017 foi a primeira vez, e o sucesso foi tão grande que as pessoas quiseram fazer todo dia 25 de cada mês. Participe, vamos compartilhar essa ideia. É só copiar aqui e colar por aí. Todos os detalhes estão no site esqueça-livros.blogspot.com. E qualquer dúvida já sabe, né? Fale com a gente. Então tá bom. O que mais, Bimala? Vamos lá. Aí, abriu outro lugar, tá vendo? Mas é uma máquina estúpida mesmo. Abriu em dois lugares, Bimala. Ah, tá louco esse computador aqui. Ah, é a pecinha atrás do computador que é o problema. Tá bom. Bom, deixa eu ver aqui, já falamos de quebrar o jejum, do Esqueça Livros. Agora vamos falar de Madhavendra Puri. Neste dia 25, Madhavendra Puri, mestre do Mestre de Deus, faz aniversário de morte, que é comemorado por todos os devotos de Deus. Veja todas as datas no vaishnavacalendar.com, é onde a gente vê os calendários, né? Então tá bom, então vamos ler sobre Madhavendra Puri. Ah, tem que falar no padrão, tá? Sim, senhora. Chama o Chatinandana para falar aqui na rádio. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a biografia de Madhavendra Puri. Antes do Senhor Chaitanya nascer, ele enviou os seus associados eternos, Shri Advaitacharya, Shri Jagannatha Mishra, Chatimata, Madhavendra Puri e Ishwara Puri para a Terra. Shri Madhavendra Puri se tornou discípulo do mestre Shri Lakshmipati Tirtha, na sucessão discipular de Madhvacharya. Tinha muitos, porém Shri Advaita Acharya e Shri Ishwara Puri eram os principais discípulos de Madhavendra Puri. Nossa, a história de Madhavendra Puri no Chaitanya Charitamrita, Bhima, a história completa dele é de chorar de prazer, viu? Ah, onde eu estava? Tá. De uma maneira ou outra, todos os devotos de Deus nas cidades de Bengala e Jagannatha Puri estavam conectados com o Shri Madhavendra Puri. Depois que o Senhor Chaitanya veio, muitos discípulos juntaram-se ao movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Mahaprabhu. O corpo de Madhavendra Puri era completamente cheio de amor divino, Krishna Prema. Assim também eram seus seguidores. Ele exibia incomum amor por Deus, Krishna Prema. Vendo uma nuvem... Desculpem. Vendo uma nuvem de chuva azulada, ele caía em êxtase de amor por Deus, Krishna Prema. Os devotos... muita gente não sabe, é porque Deus, a forma original de Deus, tem a cor... negro azulado. Krishna é tão negrão, Deus é tão negro que ele azula, né? Então, ele é da cor da nuvem de chuva carregada. Por isso que esse devoto via, né, a nuvem de chuva azulada, se lembrava de Deus e caía em êxtase de amor por Deus, Krishna Prema. Os devotos de Deus da Gaudia concluem que a chuvarada da monção do amor estático por Deus, Krishna Prema, exibido pelo Senhor Gouranga durante seus passatempos manifestos, começou com Madhavendra Puri, e então ela veio através de Ishwara Puri, que viveu o papel de mestre espiritual do Senhor Chaitanya. O túmulo sagrado Samadhi de Madhavendrapuri fica em Remuna, Orissa, perto do templo de Shirachora Gopinata. E agora só resta glorificar, né, esse grande mestre na ciência do amor a Deus, associado íntimo de Deus, Shri Madhavendrapuri Ki Jai, Madhavendrapuri Ki Jai, todas as glórias a Madhavendrapuri. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. O que nós vamos fazer agora, Bimala? Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Eu já estou perdido, hein? Se dá bronca, deixa a Krishna nos levar, né? Deixa a vida nos levar. Se a vida nos levar, se Krishna não leva a gente, a vida leva. É mais em Maya do que em Krishna. Fazer o quê, né, Bimala? A alma condicionada é assim mesmo. Aí, ó, tá vendo? Já, né, vamos ler um passatempo. Tá sobrando tempo. É, não abriu o Bhagavatam, vai ler o Bhagavatam, vai ler o passatempo. Ah, lê o passatempo, Bima. Lê o passatempo. Não, lê o passatempo. Nós já prometemos, não lemos aquele dia. É, que problema? Não sei, acho que foi o programa passado, se é programa retrasado, sei lá. Cadê o passatempo de Amala Purana Dasa, dos Estados Unidos? Mensagens místicas na distribuição de livros. Então vamos lá. É, publicado em 12 de abril de 2018. Mensagens místicas na distribuição de livros. Sair para distribuir livros é sempre uma aventura. Nunca sabemos a próxima lição que Krishna quer que aprendamos. Recentemente estava distribuindo livros no centro da cidade de Denver, Colorado. Um jovem se aproximou. Por que não está carregando os livros nas suas costas como um verdadeiro monge? Ele me perguntou. Por que está trapaceando e levando os livros em um carrinho? Isto não é muito honroso? O cara queria que o devoto sofresse, né, Bimala? Sua ridícula acusação me divertiu um pouco e fiquei surpreso por ele continuar insistindo em relação ao dever do estudante celibatário, né? Dharma, né? O Dharma do Brahmacharya. Dever do estudante celibatário. Dever do estudante celibatário é ralar, né? Como sua santidade Purushottama Swami fala, que Deus vai ralar. Então, esse rapaz falou, por que você não está ralando, seu estudante celibatário? Fiquei um pouco perturbado, mas tentei me manter tolerante. Foi um prazer conhecê-lo, respondi. Mas preciso encontrar-me com um amigo. Pare de fingir, disse ele enquanto se distanciava. Ainda bem que ele foi embora, disse para comigo, sentindo-me um pouco orgulhoso de mim mesmo por ter tolerado aquela situação provocadora. Alguns dias depois, vi este senhor novamente, embora inicialmente não o tenha reconhecido e tenha tentado oferecer-lhe um livro. Oh, é o monge falso de novo, disse ele com arrogância. Por que não carrega os livros nas suas costas como um verdadeiro monge? Dessa vez perdi completamente a minha tolerância e tentei pregar-lhe sobre evitar procurar falhas e ver as boas qualidades nos outros. Perdi minha serenidade e parece que isso deixou ele satisfeito. Naquela hora percebi que eu tinha falhado na prova de tolerância que Krishna tinha enviado. Só estou tentando te provocar, disse o senhor, e foi embora dando gargalhadas. Fiquei parado, totalmente desconcertado e decepcionado pela má impressão que levaram as pessoas que passaram pelo nosso lado. Enquanto pensava nisso, um dos ônibus que passam pelo centro comercial parou do meu lado e as portas se abriram. Havia um homem me olhando fixamente nos olhos. Hoje estamos aprendendo alguma coisa nova, né? Disse ele. Como disse? Lhe respondi. Então as portas se fecharam e o ônibus continuou o seu caminho. O Senhor continuou olhando fixamente, como dizendo: Você sabe exatamente do que estou falando. Considerei que Paramatma tinha organizado toda aquela situação para me ensinar humildade e tolerância. Por meio de suas energias, Krishna sempre nos faz saber que está do nosso lado, nos ajudando a nos purificar e a avançar, especialmente quando saímos para distribuir livros. Espero que esta história seja pertinente e os devotos possam identificar-se com as mensagens que Krishna nos envia quando distribuímos livros para nossa purificação. Assinado seu servo Amala Purana Dasa, dos Estados Unidos. Krishna faz qualquer coisa, Krishna pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, a qualquer hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Bom, tem mais aqui, Bimala, no final aqui. Onde nós lemos, hein? Ah, nós lemos a misericórdia instantânea, nós já lemos, né? Lemos. Tem mais duas aqui no rodapé. Então vamos ler aqui, vamos ler esse de Prabhupada, tem as respostas. E tem mesmo. O devoto de Deus sabe tudo, né? Quem conhece Krishna, está no Gita. Quem conhece Krishna, conhece, para não errar, está nos livros de Prabhupada. Vai que não está no Gita e minha cabecinha é de pano. Mas como eu só leio os livros de Prabhupada, então está nos livros de Prabhupada, certeza. O que eu estava falando mesmo? Ah, é verdade, né? Quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são. E Prabhupada tem todas as respostas, é o tema desse passatempo aqui. Era sábado, no viajeiro de distribuição de livros e o sol estava bem quente. Estávamos em Imbé, no litoral gaúcho. No dia anterior trabalhamos na praia, então desta vez resolvemos começar de um ponto mais distante para tentar abranger mais pessoas. Eis então que atravessamos a passarela e entramos na região das dunas. Após olhar um pouco ao redor, resolvi começar por uma família e logo que comecei demonstraram muito interesse. A mãe me explicou que seu filho era muito compassivo e que na primeira vez que o trouxe à capital, e que ele viu as pessoas morando na rua, ficou chocado com a situação e sempre que se deparava com a chuva em sua cidade, acometia-lhe o pensamento: e as pessoas que moram na rua, como estão agora? Sua filha dizia: é uma pessoa, tem vírgula, vou prestar atenção. Sua filha, dizia ela, é uma pessoa muito sóbria, porque um mês antes o pai abandonara o corpo e as crianças lidaram com a perda melhor do que a mãe. Vendo que a conversa entrava em um tópico delicado, aproveitei para pregar de forma muito cuidadosa sobre a eternidade da alma e passei-lhe a explicar o Bhagavad Gita como ele é, apresentando sua sabedoria perfeita que é capaz de sanar todas as nossas dúvidas. A partir daí a conversa desenvolveu de forma muito natural e eles levaram todos os livros. A mãe me revelou que há pouco tempo havia orado a Deus pedindo que lhe mostrasse respostas, e agora recebeu assim, de forma tão tangível, a compreensão que necessitava. Ficaram muito satisfeitos em adquirir os livros de Prabhupada, e eu me senti satisfeito de estar ali, podendo receber a graça de servir de ponte entre Srila Prabhupada e as almas sofredoras. Outro dia, a família me mandou uma mensagem. O interlocutor foi o jovem rapaz, que gosta de meditar e tem um coraçãozinho de ouro. Por estar nas ruas, Krishna nos permite encontrar pessoas muito especiais e assim essas pessoas podem, sem sombra de dúvida, entender que ele é Deus, Krishna, que ele está cuidando carinhosamente delas e tem um plano para cada alma. Assim podemos perceber que Krishna é Suhridam Sarva Bhutanam e que também está cuidando amorosamente de nós nas ruas. É verdade, Bima. Assim podemos perceber que Krishna é Suhridam Sarva Bhutanam e que também está cuidando amorosamente de nós nas ruas, nos preparando para a eternidade, nos ensinando como despertar o amor que é em realidade a nossa natureza. Quando este amor, este serviço prático e amoroso, este trabalho com devoção estiver desperto, Todos serão queridos por nós e nós seremos queridos por todos. Isso está no Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 7. Peço, portanto, a todos os devotos e as devotas, que são certamente as almas mais especiais de todos os universos, que me abençoem com o borrifar de uma gota de misericórdia de seus corações saturados de amor e compaixão, para que esse meu coração de pedra se derreta e eu me torne um servo verdadeiro de Deus e dos devotos de Deus. Todas as glórias são para a distribuição transcendental dos livros de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai, Sankirtana jagya ki jai. E com suas bênçãos, seu servo Vinaya Shri Nitai Das Brahmachari da ISKCON de Porto Alegre termina aqui. Desculpe aí as tentativas de tornar esse texto claro para as pessoas comuns, viu, gente boa? Ah, tem outra aqui, Bimala. Sankirtana Trilegal. Barbaridade, tchê. Distribuição de livros Trilegal. Será que vai dar tempo, hein, Bimala? Deixa eu ver o tamanho aqui desse passatempo. Não, não vai dar tempo. Não vai dar tempo porque o culpado sou eu falo demais, depois não vai dar tempo. Tá, sim, senhora. Então, todas as glórias, a distribuição de livros de Prabhupada. Sankirtana Jagya Ki Jai, devotos do Sul Ki Jai, Sankirtaneiros Ki Jai, Prabhupada Ki Jai, Harakanta Das Brahmachari Ki Jai. Tá, já parei de falar. Bimalesham Ki Jai. Ah, não é para puxar o seu saco, tá bom. Ai, Krishna Balarama Arade, que cruz pesada. Bom, gente boa. Dá tempo de falar, Bima. Esses passatempos estão no link, estão na quarta linha, não, na quarta, tá vendo? Pare de dar bronca, pare de me apressar, senão erro tudo, não vai dar nem tempo de eu falar o que eu queria falar aqui. Bom, você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link, não, na primeira linha está lá o link links, tá? Você clica ali, links. Aí aparece lá o título O Mundo Hare Krishna em Links. Ah, ficou muito legal esse slogan, vivo. Tá, não é para falar mais. Tá, aí você aperta a letra C, ou então vai na letra C, desce aí, vai na letra C. Ele tá lá, ó. Cartas de Sankirtana, Facebook, Cartas de Sankirtana site. Ah, o primeiro eu pulei. Carta de Sankirtana BBT. É Carta de Sankirtana. Então você pode entrar em contato com esse site por e-mail, pelo Facebook ou pela Carta de Sankirtana site, né, que a gente leu no site esses passatempos, tá? Se não achar, fala com a gente que a gente passa o link, tá bom? Então tá bom. Sankirtana Trilegal Kidja. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Kama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pastyatyadeshatarine. Era Kumbamela, janeiro de 1928. Bhakti Pradipa Tirtha Maharaja da Gaudiya Mata tinha vindo a Allahabad com alguns homens. Um dia ele entrou sem se anunciar na farmácia Prayaga e de repente Abai os via novamente depois de tantos anos. Ah, esses são os rapazes que eu encontrei aquela vez, pensou ele. Gaudiya Mata, sim, entrem. Bhakti Pradipa Tirtha Swami era o mesmo renunciado que visitara Narendra Mulik em Calcutá, uma visita que tinha possibilitado a visita de Abhaya Bhaktisiddhanta Saraswati. Com as mãos postas em gesto humilde, de pé diante de Abhaya, com simples roupas alaranjadas, a cabeça raspada, com um tufo de cabelo no alto do cucuruco atrás de sua testa, marcada com o barro dos devotos, barro sagrado que os devotos de Deus usam, Tirtha Maharaja disse a Abhaya, é por isso que eu não estou conseguindo falar, porque sempre fala de Tirtha Maharaja, né? Agora o nome inteiro dele, Bhakti Pradipa Tirtha Swami, isso mesmo. Estamos aqui agora, vamos estabelecer um templo em Allahabad. Olha que notícia, Bimala. Imagina abrir um templo perto de sua casa, né? Ouvimos falar de seu nome, por isso viemos vê-lo. Por favor, nos ajude. Abhaya ficou radiante. Sim, vou ajudá-los. Ele deu uma contribuição em dinheiro de que dispunha naquele momento e então apresentou Tirtha Maharaja ao Dr. Ghoshi, que também deu a sua contribuição. Abhaya, os devotos precisam de ajuda, né, Bimala, para espalhar esse conhecimento a todos, para beneficiar todas as pessoas do mundo. Os devotos não querem tirar nada de ninguém, os devotos querem dar Deus ao próximo. Mas, infelizmente, né, para se fazer isso é preciso dinheiro, né? Tudo que você faz nesse mundo precisa de dinheiro, né? Então nós podemos usar o dinheiro para o bem ou para o mal, né? Aí vai de cada um. Abhaya convidou os devotos da Gaudiya Mata a virem à sua casa e fazerem um canto de adoração a Deus e darem uma palestra. Sua esposa cozinharia alimento oferecido a Deus. E eles aceitaram o convite, mas quando chegaram, houve um mal entendido. Gomorrah, que estava inválido, estava hospedado no andar de cima da casa. Por favor, desça, disse-lhe Abhaya. Há uma reunião da Gaudiya Mata. E Gomorrah desceu. Mas quando viu as pessoas santas, os confundiu com impersonalistas de uma missão não devocional. Ele não tinha ouvido corretamente o que Abhaya dissera. Gomorrah sentou-se, mas observava os homens de roupa alaranjada de mau humor e chegou mesmo a fazer uma crítica. Abhaya, que estava animado com a oportunidade de se associar com os devotos de Deus e ouvi-los falar sobre os passatempos de Deus, Krishna Katha, não pôde entender o comportamento de seu pai. Então, logo que Bhakti Pradipa Tirtha Swami começou sua palestra, Gomorrah compreendeu. Ah, eles são devotos de Deus, gritou ele. Velho, inválido como era, ele imediatamente caiu a seus pés. Eu o confundi, senhor, pensei que vocês eram renunciados impersonalistas. Sinto-me honrado por sua visita. Depois de Kumbhamela, Pradipa Tirtha Swami partiu. Mais 5 ou 6 discípulos, estudantes celibatários de Bhakti Siddhanta Saraswati ficaram ali em Allahabad, mantendo um pequeno templo. Eles adoravam a deidade. Tinham um programa noturno de canto e dança público e palestra e pregavam ativamente para o povo local. O devoto encarregado Atulananda, celibatário, visitava os lares dos cidadãos de Allahabad, tentando solicitar membros assinantes para o templo. Ao preço de 1/2 rúpia por mês, uma pessoa recebia uma assinatura da revista da Gaudiya Mata. Né, membros vitalícios, né? Prabhupada também estabeleceu isso em alguns lugares. Pessoas que ajudam a manter o templo e a pregação todo mês. No transcurso de suas solicitações de porta em porta, Atulananda bateu na porta de Abhaya Charandi. Abhaya o recebeu muito hospitaleiramente e ofereceu-lhe arroz e frutas. Abhaya era muito receptivo à filosofia e gostou de conversar com Atulananda, que comprometeu-se a visitar o Senhor repetidamente e falar com ele sobre o Senhor Chaitanya e o Bhagavad Gita. Abai também indagou a respeito das recentes atividades de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Àquela altura, Srila Bhaktisiddhanta havia estabelecido a Gaudiya Printing Works em Calcutá e tinha começado a publicar o Srimad Bhagavatam em vários volumes com suas próprias anotações. Também publicaram uma versão editada do Sri Chaitanya Bhagavata em seu centro de Dhaka. Havia aberto centros em Bhubaneswar, Madras e Puri. O interesse de Abai era insaciável. Atulananda contou-lhe como em 1925 Srila Bhaktisiddhanta Saraswati liderara uma grande procissão circunambulando a terra de Navadvipa com deidades carregadas nas costas de elefantes esplendorosamente decorados e com a participação de devotos de todas as partes da Índia. Invejosos sacerdotes profissionais que se opunham à aceitação por parte de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati de discípulos de todas as castas tinham contratado uma gangue para ajudá-los a atirar tijolos e pedras na procissão. Mas Srila Bhaktisiddhanta continuara intrépido. Em 1926, ele fizera uma viagem por toda a Índia pregando a mensagem do Senhor Chaitanya. Também instalara deidades no grande templo de Sri Chaitanya Mata em Mayapur. E havia um ano atrás começara a publicar a sua revista Sadhana Toshani em 3 idiomas, incluindo uma edição em inglês chamada O Harmonista. Após várias visitas e horas de conversas sobre as atividades e filosofia dos devotos de Deus da Gaudiya, Atulananda levou o Sr. Ji ao templo de Allahabad. Pouco tempo depois disso, o templo mudou-se para uma casa alugada na rua Sotmalak, perto de Rambag, bem próximo da casa de Abai. Agora era possível Abai visitar o templo todas as noites. Após o trabalho, Abai ia para o templo onde tocava tambor, surpreendendo os estudantes celibatários com suas habilidades já desenvolvidas de tocar o tambor. Ele cantava cantos de adoração a Deus com eles e às vezes liderava o canto e dança público de Hare Krishna. Também trazia pessoas importantes de Allahabad para visitar o templo. Para os estudantes celibatários, Abai parecia dar vida nova ao templo, e para Abai, a vida nova chegara em sua associação com os discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati. Em 1930, a saúde de Gomohan piorou e seus familiares reuniram-se em volta dele, pensando que seu fim estava próximo. Abai tinha estado em Bombay fazendo negócios, e já era tarde quando ele chegou a Allahabad e bateu na porta. Gomohan disse à sua filha Rajeshwari: "Abra a porta, Abai chegou." Ela respondeu: "Não, ele está em Bombay." E Gomohan repetiu: "Estou lhe dizendo que ele chegou, vá abrir a porta." Era por volta de meia-noite. Ela desceu até o andar térreo, abriu a porta e viu que era realmente o seu irmão que havia chegado. Abai então foi diretamente até seu pai. "Como está o senhor?" "Estou bem", respondeu Gomohan. "Vá descansar." Na manhã seguinte, Abai chamou o médico. "Não sabemos como seu pai ainda vive", disse-lhe o doutor. "Ele praticamente não tem pulso. Já está vivendo sem comer há vários meses." Está vendo? É assim que se morre, né? Consciente de Deus. Já que o corpo não funciona, né? Não funciona mais, não tem mais conserto, então a pessoa começa a jejuar. E o pai de Prabhupada já estava jejuando há vários meses, sem comer nada. Abai perguntou ao pai: "O que o senhor deseja? Diga-me, por favor." "Por que me pergunta isso?" replicou seu pai. "Ah, o doutor lhe disse algo?" E Abai disse: não, pergunto-lhe porque ultimamente tenho estado em Bombay e o senhor está aqui, de modo que se o senhor tiver algum desejo, alguma intenção, me diga, estou aqui para fazer o que o senhor quiser." E Gomohan disse-lhe que desse a vaca que eles tinham aos devotos de Deus da Gaudia do templo local. Então Abai pegou a vaca junto com seu bezerro e deu ao templo. Então outra vez ele perguntou ao pai: o senhor tem algum outro desejo? E outra vez o seu pai perguntou: o doutor disse algo? Não, simplesmente estou perguntando porque devido a meus negócios tenho que viajar. Então Gomorrah disse: convide todos os devotos de Deus da Gaudia de Allahabad e outros devotos também, que eles cantem Hare Krishna à noite e você deverá fornecer-lhes boa comida. Este é meu desejo. E Abai providenciou isso, e à noite começou o canto e dança público de Hare Krishna. Às 11 horas, todos eles tomaram o alimento oferecido a Deus e saíram. Aquela noite, Gomorrah faleceu. Abai sentiu dolorosamente a perda de seu pai. Seu pai tinha lhe dado tudo o que ele jamais quis. Tinha tido o cuidado de educá-lo como um devoto puro de Deus e tinha sempre adorado Radha e Krishna. Embora Abai fosse um jovem competente, ele sentiu-se perdido e sem o seu mais querido protetor e amigo. Mais do que qualquer outra pessoa, Gomorrah fora aquele que sempre orientara Abai e o tratara como a pessoa mais especial. Sem seu pai, Abai agora sentia-se desamparado. De repente, ele sentiu a mesma dependência que sentira quando pequeno, mas agora sem o seu pai. Aquele que sempre o tratara como um filho dileto e merecedor de toda atenção amorosa, aquele que lhe dera tudo o que ele quis e que literalmente pedia a todos os homens santos com os quais se encontrava para que seu filho se tornasse um grande devoto de Shrimati Radharani, aquele melhor dos bem-querentes, agora se fora embora. No dia de Shraddha, 13 dias após Gomorrah falecer, Abai e seu irmão pousaram para uma fotografia formal. De acordo com o costume religioso, os dois filhos tinham raspado suas cabeças. A fotografia mostra Abai e seu irmão sentados, um de cada lado, de um retrato formal de seu pai. O retrato encontra-se sobre uma plataforma elevada e está rodeado por um pano escuro. O retrato está dentro da bela moldura. Gomorrah parece velho, mas ainda assim pensativo e determinado. Não tão velho como no retrato anterior, onde ele parecia definhado, com os olhos quase obscurecidos. Abai, com sua cabeça raspada, parece um monge renunciado, e seu corpo está coberto com as vestes de um monge, simples pedaços de pano cobrindo as partes superior e inferior do seu corpo. Ele tem aparência bastante diferente da que tinha na foto que foi tirada no mesmo lugar, com o mesmo tapete rústico no piso, anos antes. Naquela foto, com sua esposa e filhos reunidos à sua volta, ele era muito mais o jovem chefe de família cercado por suas responsabilidades de família e aparentando alguém que sabia como conduzir-se bem e movimentar-se dinamicamente no mundo. Mas nesta foto, embora seus filhos estejam presentes, estão sentados no piso sem ninguém lhes dar a mínima atenção. A mão esquerda de Abai está sobre seu joelho, equilibrada e, não obstante, quieta, ao passo que na foto anterior sua mão esquerda aparece segurando seu filho irrequieto. A esposa de Abai não está presente. Nesta foto, Abai está com uma aparência surpreendente. Não se poderia dizer que ele normalmente usa cabelo e bigode, os quais apenas recentemente acaba de raspar para a observância do luto pelo falecimento de seu pai. Ao invés, esta parece ser a sua aparência natural. Há um ar misterioso e transcendental em torno dele, tal qual aquele que se esperaria de um santo em meditação. Seu olhar não é nem agitado, nem alegre, nem triste. É pacífico e sábio. Como ele se de repente tivesse se tornado um santo no dia em que seu pai faleceu. Ele parece o santo que seu pai antevia que ele se tornaria. Parece que ele é e sempre foi um santo e que de repente foi revelado como tal neste dia. Mesmo pela mais casual inspeção da foto, parece que ao raspar a cabeça e vestir-se com aquelas vestes sem camisa nem sapatos, Abai se tornou um santo. Bom, no próximo programa vamos começar o capítulo 4, Como Posso Servi-lo? É a pergunta que a gente deve fazer para os verdadeiros devotos de Deus, né? Como posso servi-lo? Essa é a fórmula do sucesso. A fórmula do fracasso é qualquer outra coisa, né, Bimala? Qualquer outra pergunta. Não, como posso ajudá-lo? Como posso servi-lo? E aí o que o devoto fala, né? O devoto de verdade, o líder, né? O líder de um programa, o mestre espiritual, o devoto de verdade, né? Um Hare Krishna de verdade. Como posso servi-lo? O que, que eu posso fazer, né? E aí o que ele fala, você faz, não vai pedir nada impossível, nada difícil de ser feito. Porque o mestre espiritual e o devoto de verdade, eles são pessoas centradas. Como Allen Ginsberg falava sobre Prabhupada, ele é muito prático, ele é muito simples, né? Os devotos são assim, muito práticos, muito simples. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção, Srila Prabhupada Lilamrita, a biografia autorizada de Prabhupada, está de graça no nosso site em inglês. Mas se você quer a coleção na mão, aí vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo. Clica ali, ó. Livros novos. Já cliquei, Bimala. Já apareceu aqui a coleção Srila Prabhupada Lilam. Não. A coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namastê Narasimhaya. Namastê Narasimhaya. Ala da la da da ine, ala da la da da ine. Hiranyakashipu vaksaha, Hiranyakashipu vaksaha. Shilatankam nakalaye, Shilatankam nakalaye. Toni Shinha para Toni Shinho, Toni Shinha para Toni Shinho, Yato Yamita Toni Shinha, Yato Yamita Toni Shinha, Maeni Shinho Hidaeni Shinho, Maeni Shinho Hidaeni Shinho. Nishinhamadin charanam prapadye Tavakara kamalavare nakam abhuta shringam Dalita hiranyakashipu hanubringam Vishavadita narahari rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai O Jagadisha Hare. Avatara Kamalavare Nakam Nabuta Shringa, Dalita Hiranyakashipu Tanubringa. Vishavadita Narahari Rupa